And then the third quality of the Christian mind is that it's a mind that's universal in its scope. E uma terceira característica de uma mente cristã é uma mente que ela é universal no seu escopo. Because there's no divided reality, we engage the Bible as a truth claim that overarches the whole of reality. Porque não existe essa divisão na realidade, a gente reivindica que a Bíblia, ela toca todas essas dimensões da realidade. Now, of course, the Bible is not a collection of all possible information. É claro que a Bíblia não é uma coleção de todas as possíveis informações sobre essa realidade. It applies directly only to some aspects of our experience. Ela se aplica diretamente a apenas alguns aspectos da nossa experiência. So, Gisela, you don't have to read the whole Bible to look for what it says about nanotechnology. It says nothing about nanotechnology. I'm sorry to disappoint you, but that's the way it is. Então, Gisela, você não precisa ficar lendo a Bíblia toda para achar alguma informação sobre nanotecnologia. Ela não fala sobre nanotecnologia. But where it doesn't apply directly, it always has an indirect application. Mas mesmo onde ela não se aplica diretamente, ela sempre tem uma aplicação indireta. Because every area of human experience takes place within the Christian worldview. Porque todas as áreas da experiência humana, elas têm lugar dentro de uma mentalidade cristã, uma visão de mundo cristão. And a worldview, of course, is a broad description of reality. E uma cosmovisão é uma descrição ampla da realidade. Questions related to origin, to meaning, to destination. Questões relacionadas à origem, sentido, destino. And the Bible addresses very wonderfully all those areas. E a Bíblia, ela lida de forma maravilhosa com todas essas questões. And that means there's no area of thought that's autonomous from the Bible. Isso significa que não existem áreas do pensamento que sejam autônomas em relação à Bíblia. So that's the kind of strong mind that full lordship leads to. E esse é o tipo de mente que a totalidade do senhorio de Cristo conduz. Under Christ's revelation, sob a revelação de Cristo, passionately committed to the truth and the whole of reality. Apaixonadamente comprometida com a verdade na totalidade da realidade. And a mind that's universal in its scope. E uma mente que ela é universal em seu escopo, em seu alcance. Not one area of thought cut off from the Bible. Não há uma área do pensamento que pode ser cortada da Bíblia. Right. Well, that's all I'm going to say. What I'd like to do now is to open it up for some questions. Is that good? Yeah. We believe in questions. Yeah, that's true. Então, isso é tudo que eu tinha que dizer. E agora a gente pode abrir para as questões. Gente, como eu vou dizer antes, questões são uma parte integral de Labri, né? Então, depois de cada palestra, a gente tem um período de perguntas e respostas que talvez seja mais enriquecedor em alguns momentos do que foi falado na palestra, compreendido. Então, a gente incentiva vocês a participarem, né? Fazer questões. A gente tem... How long? Like 20 minutes? 20 minutes? Yeah. Uns 20 minutos, gente. You'll be glad to know my original lecture was twice as long as this one. But I looked at your droopy eyes, I thought, have mercy, Andrew, have mercy. A palestra original dele era duas vezes maior do que ele falou, mas quando ele olhou os seus olhos pedindo assim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. There's a question at the back here. Tem uma questão aí? Esses dois textos que a gente viu, 1 Coríntios 10, 3, 5. This is just the text that we saw. 1 Corinthians 10, 5. Timóteo e Romanos. First Timothy and Romans. Em cima do entendimento desses três, eu queria fazer um questionamento para construir melhor essa perspectiva da redenção. So he wanted from those three texts to make a question to bring an understanding about the issue of redemption. Eu vou ler aqui, aí você dá uma condensada. He's going to read something and ask for me to put it briefly. Okay. Então lê primeiro, depois eu... Isso. Dentro dessa perspectiva da redenção da criatura, como conciliar com a condenação das criaturas que não são feitos filhos ou redimidos, a saber, os não salvos? Ou essa redenção se dá, no caso, com a prática da sua justiça na perspectiva do juízo? Dentro dessa perspectiva de Criador, e redentor, podemos afirmar que a redenção é algo de cunho universal? É uma mente criativa e redentiva que engaja a totalidade da realidade, mas não redime toda a realidade, criação, criatura? Ou redime, e aí caímos na universalidade redentiva da criação e criatura? Because you said that, that the Christian redemption relates strongly with creation, and he created everything. How, firstly, how is the relation of the Christians with the non redeemed? And the other thing is how this universal scope of redemption relates with the redemption of creation. Yeah. So doesn't it come to universalism in terms of redemption? Eu posso entender a pergunta ali? Posso fazer uma pergunta aí também? Sim, sim, pode. Você está querendo perguntar se a salvação, o sacrifício de Cristo é universal, que independente todos os homens vão ser perdoados por Cristo, é isso? Não, não. É, dentro da perspectiva da espiritualidade, não só da esquerda, mas no contrário, da esquerda à direita. Uhum. Eu entendo redenção, tanto à esquerda como também juntamente à direita, eu tenho que entender que os não redimidos serão redimidos? Pois é, uma salvação para tudo. Não, eu não estou colocando salvação como sendo só espiritualidade, porque eu estaria só na esquerda. Ah, entendi. Eu estou na perspectiva de que a salvação e o evangelho, ele é de uma integralidade total. Mas eu quero a conciliação no que diz respeito ao que significa a redenção. Qual a minha ideia de redenção? Qual o escopo de alcance de redenção para conciliar com os não redimidos? Se é que vai ter ou não redimido? Vai ter ou não redimido? Essa perspectiva. Não é que se algum você sabe. Eu sei juntando que as duas colunas. Juntando as duas colunas. Porque quando a gente junta as duas colunas, a gente vai cair nessa tensão. Qual é tem a segunda pergunta aí, que é da perspectiva da redenção, da criação, da mente criativa e redentiva. Dá uma dica, por favor. Dentro dessa perspectiva de criador e redentor, podemos afirmar que a redenção é algo de cunho universal? Deixa eu entender, então. I heard two questions here. Yeah. Let me take the first question, if I understood it correctly, which is, within, if you remove the divide, what is the nature of our relationship to a non-Christian? Is really how I understood. Então, primeiro ele quer tentar responder a primeira questão, que é a relação do cristão com o não cristão em relação dessa totalidade. Let me take this one first. Deixa ele tentar responder essa primeiro. We're dealing with two different categories here. Nós estamos lidando com dois tipos diferentes de categorias. Christian, non-Christian. Cristão e não cristão. And then creature. E então criatura. In the image of God. Na imagem de Deus. Now my question is, which one of those is primary? Minha questão é, qual que dessas duas categorias é primária, é mais importante? And for me it's obvious, it's creature. Para mim é óbvio, é criatura. We are creatures, all of us, who are either saved or unsaved. Nós somos criaturas, ambos nós somos criaturas que somos ou salvos ou não salvos. But for me, for the first basis on which we meet any other person is creature to creature, rather than saved, unsaved, or saved. It's always creature to creature. We start on that basis. Então, para ele, se essa categoria criatura é mais importante, quando nós encontramos um não cristão, a primeira tipo de relação que a gente tem com ele é de criatura para criatura, e não cristão para não cristão. Then that is not to, in any way, say that saved, unsaved is not important. I'm just saying the first basis on which we meet people is in their creatureness. Depois eu vou voltar para você. Deixa eu só completar, depois eu volto. Então ele está falando que a questão não é que a categoria salvo e não salvo não seja importante, mas que a categoria de criatura, ela é fundamental para dar relação com as pessoas. And I think we do a great disservice to the world as Christians when we primarily treat people on the are you saved or not saved. Então ele crê que nós fazemos um grande desserviço para o mundo quando os cristãos fazem da relação dele com o outro primária categoria. Eu sou salvo, você não salvo. Good evangelism starts with meeting another person as a creature. When you start there, then you can move on and do the rest. Bom evangelismo começa quando nós começamos com essa relação criatura para criatura. Então, a partir daí, a gente vai vir com as questões de salvação. And it's one of the problems for me in the church today. When someone walks through the door of a church, the first thing we think is, are you a Christian or not a Christian, if they're a stranger? Então, esse é o problema fundamental que a igreja tem hoje. Quando a pessoa entra através da porta, a primeira coisa que eles colocam é, você é cristão ou não cristão? Very different in Labrie. Isso é muito diferente no Labrie. We have hundreds of non-Christians come and visit us. Nós temos centenas de não-cristãos que vêm nos visitar. Our first question is not, are you a Christian? Nossa primeira questão para eles não é, você é cristão? The first is welcome into our home. O primeiro é, bem-vindo ao nosso lar. Can I make you a cup of tea? Posso fazer um copo de chá para você? Tell me your story. Conte-me sua história. Oh, you look tired. Come and have a sleep. Oh, você parece estar cansado. Vem dormir um pouquinho. Sometimes someone is at Labrie for weeks before I know whether they're a Christian or not. Algumas vezes pessoas ficam lá por semanas antes deles saber se eles são cristãos ou não. And under the grace of God in Labrie we see many, many people become Christians. Mas pela graça de Deus ele vem lá ver muitas e muitas pessoas se tornando cristãs. Come, you have something else. Yeah, eu me interrompi porque eu achei que era importante de falar não, isso, não, mas não, agora não, a gente pode. É, agora a gente pode. Não é esse o questionamento. But the question that he meant was not. Mas no que diz respeito à relação do salvo com o não salvo, como uma separação. Não é isso. It's not related. Com você no que você está falando. He agrees with you, but what he meant was not related primarily with the relation with the same, with the non same. A questão é a conciliação dentro da perspectiva do conceito de redenção. Redenção é algo que redime. Em que nível? Quando eu digo redenção, o que é que eu estou dizendo com redenção? O que é que eu entendo? Se eu falo que redenção é a relação do serviço amoroso para com todos, é uma coisa. Aí é ok. Mas se eu entendo redenção como algo maior, onde existe a perspectiva, sim, não discriminatória, mas real, do não salvo, eu preciso definir bem essa questão de redenção. O que é que eu entendo com redenção? É óbvio que eu entendo que o serviço do cristão ele não pode ser por excepção. Você não pode só servir ao cristão. É isso. Não é essa a ideia. Não é esse o texto do questionamento. Se você está querendo saber, então eu vou tentar só que se redenção está ligada à redenção da criação, então existe uma outra categoria, em que nível que essa redenção ocorre? Porque a própria criação está sujeita à vaidade, não por voluntariedade dela. Uhum. É o texto que a gente lê. Mas ela está sujeita à vaidade, não por ela, voluntariamente, mas por aquele que a sujeitou, que é o homem. Não foi a criação que pecou. A criação é pecado derivado. O homem que peca, aí a criação dança. Uhum. Né? É o que o texto diz lá em Romanos. Tá? Então, a redenção da criação dentro de uma perspectiva da universal é patente. Agora, a redenção da criatura dentro de uma perspectiva universal, total, em que essa criatura ela tem a redenção? Quais são os aspectos da redenção que essa criatura salva em Cristo Jesus tem e a não salva tem? E é a mesma coisa? Essa que é a questão, a diferença entre esse nível de redenção. Sim. Não é no escopo da mente redentiva do cristão. Isso é óbvio, sim, é claro, é os dois lados, a gente tem mais aqui que entrar nessa. Servir, e é isso. Jesus fez isso. I think what he means is, if God is redeeming everything that he created, in which way this view of redemption affects our way of understanding how even the non-Christian participate in this process of redemption? How the creature participates in this process that God is redeeming everything. I think what meant is scopes for redemption are, okay, if I'm a Christian, I've got a whole scope, like the whole of my life. But if redemption is like universal, non-Christians are somehow, okay. So there's some scope for non-Christians too. So what's the advantage and disadvantage, maybe? What's the difference for these scopes? At which point non-Christians can get this redemption? Can share this universal redemption? Yeah. Well, yeah, I think I understand. Ele crê que ele entendeu. I mean, if Guilherme has something to say to it too, he should. But. Ele está falando se o Guilherme também tem algo para dizer sobre isso. Que ele perguntou, pode falar também. Guilherme, you have something you want to say to this? O Guilherme me deu a luz, eu acho que isso foi direto ao ponto. Sim, vai direto. Qual é o aspecto de redenção que eu posso enxergar pós o juízo naqueles que estarão debaixo da condenação e do juízo? After the judgment, the final judgment, which aspect of that redemption of Christ can we see in those people who are not Christians, not saved? Is there any aspect of that? If it's universal? Yeah. Here's how I start to answer your question. If, because I want to bring it back to my lecture. It's a good question, but it's a little bit outside of what I'm saying. But if we acknowledge the full lordship of Christ over all of reality, that means that we're going to have an impact on the cultures in which we live. Ele acha que sim. Ele vai tentar tocar o ponto da subversão, mas ele acha que esse é o ponto que está além do alcance da palestra que ele deu. Mas ele crê que se nós entendemos que o aspecto da redenção é universal, essa redenção tem que tocar aspectos da cultura também. So, this actually is a model for the transformation of society. Então isso é um modelo para a transformação da sociedade. And as a society is transformed, its people are touched by that redemptive process. Acho que ele está trazendo muito para isso que ele viu na palestra. Ele crê que se a gente tem um alcance universal de redenção, a nossa ação cristã na cultura vai ter um impacto na vida de todas as pessoas que vivem ali. So to this day, though Europe is thoroughly secular, its roots in Judeo-Christianity is a huge benefit for the millions of Europeans who have no interest in Christ at all. Então, até mesmo nos nossos dias, embora a Europa tenha se secularizado e tenha perdido a referência cristã, as raízes da Europa são judaico-cristãs. E milhões de pessoas ainda são beneficiadas por causa dessa raiz cristã que está ali na cultura. So that's one scope. But in no way does this demand any kind of universalism. Então, isso é uma dimensão desse alcance da redenção. Mas, de forma alguma, isso também implica alguma forma de universalismo. Because although Jesus is the Lord, he leaves freedom for people to acknowledge his lordship. Porque, embora Cristo seja o Senhor, ele deixa lugar para uma liberdade das pessoas reconhecerem ou não esse senhorio. And we can either acknowledge it freely now, or be forced to acknowledge it after the final judgment. Nós podemos tanto reconhecer isso de forma livre agora ou reconhecer de forma obrigatória depois no dia do juízo. Mas esse reconhecimento ou não já nos remete para algo mais bem a priori, bem lá atrás, que é o aspecto da queda, que dá essa dificuldade de reconhecimento. Romanos 1 vai dizer isso. Sim. Né? Que é claramente tal, mas eles rejeitam, eles invertem, por causa da injustiça. Porque a bondade de Deus, Jesus fala que Deus faz chover sobre justos e injustos. Sim. Ele começa aí, isso já é ponto pacífico. A minha questão é redenção. Qual é o conceito que a gente tem de redenção? O escopo dos redimidos na criação e na criatura é universal. Ele vai sim. Mas eu não posso entender só redenção nessa perspectiva em que os redimidos, que redimem a cultura caída e a criação e a criatura caída, ou ser redimido, porque só redimidos redimem a cultura. Né? Eu não posso só ficar nesse aspecto da universalidade e esquecer que se eu entender redenção, se a redenção tem a ver com aquele que estava na escravidão e que você é tirado da escravidão. Tá? Então, assim, o escopo e o alcance dessa redenção, ele é limitado, não pela limitação, mas porque há um limite. E aí é o ponto dos não redimidos. Mesmo que eles tenham, como tem pela graça comum, Tá certo? Independente das nossas ações, a graça de Deus, ela está aí. E eles são beneficiados por isso. O que você está querendo dizer? Deixa eu tentar. A questão é o conceito de redenção num sentido mais. Mas isso é compreensível, é entendível. É isso mesmo. A palestra. Uhum. Mas é porque então eu peguei o conceito de redenção num ponto talvez mais. Talvez não seja o ponto que aceitou. Será que a gente não poderia ter esse tempo explicando pessoalmente, talvez na sala de experiências para algumas pessoas? Sim. Tudo bem. Pode ser isso, que a gente vai ter mais tempo de. Mas afterwards, we'll have more time for you to talk with him back. Yeah, sure. Passa o job. Gente, tem mais perguntas, acho? Quando o André falou sobre a questão do trabalho do Labrinho, né? E a hospitalidade, que abrir a casa, né? Recebemos bem. E isso é algo assim que eu acho um ponto muito forte. E no trabalho que o Senado tem desenvolvido, quais são as grandes dificuldades, os grandes desafios que ainda não têm sido supridos, que eles têm ainda a perseguir? When you said about Labrie, how Labrie opens the door to receive the stranger, it's beautiful. And he wants to know which are the challenges that Labrie still have in trying to make this a reality in terms of receiving these people. That's an interesting question. It's so interesting. I mean, the challenges for Labrie are often just capacity, the capacity we have to keep welcoming. Grande parte das vezes o desafio que Labrie tem é a capacidade para receber as pessoas nas instalações, né? Nos locais onde Labrie estão postos. The great joy and privilege is we don't have to go out and get people. They come to our door and they knock. They want to come. They want to be with us. O grande privilégio que o Labrie tem é que o Labrie não vai até onde as pessoas estão. As pessoas vêm e batem na porta. Eles vêm para o Labrie e querem ser recebidos. In that sense, it's very different from the church, where we're struggling to go get them and try and drag them in. E nesse sentido, é diferente da igreja, que a igreja sempre tem aquele desafio de ir onde as pessoas estão e tentar trazer as pessoas para onde estão. So it's one of the great privileges of the work, and many, many non-Christians. This past summer, I think we've had, I don't know, I wouldn't be surprised if we've had 100 through the whole summer period, non-Christians with us. Just kept coming and coming with their questions. It's absolutely wonderful. Então isso é algo que é um privilégio Labrie, né? Que muitos e muitos não-cristãos vêm para Labrie. Né? No último tempo de verão que estiveram, foi talvez 100 não-cristãos vieram para passar tempo em Labrie. And they came asking us questions. We didn't have to go for them. They came asking us. But the problem is, how do you have the energy and capacity to welcome so many and to listen to their questions carefully so you really understand what they're asking and spending time. And you could never spend enough time. There's always more you could do in terms of sitting down and listening carefully. And essas pessoas que vieram, eles tinham as questões. E eles vieram para Labrie para receber respostas. Eu falo que o maior desafio é ter capacidade de tempo, de poder dar atenção para essas muitas pessoas que vêm e realmente entender as questões que eles têm. Ter essa capacidade até de tempo, de pessoas, de oportunidade, de sentar para conversar. In my sense is that a younger generation are more hungry than ever for the kind of normalized life of a home where you just come in, have a meal, and have a discussion. They're so hungry for this. At the moment, our Labrie, we cannot cope with all the people who want to come. And that's why it's just such a joy that there's another Labrie here to welcome more people in. But that's why I say the challenge is capacity. It's dealing with the scale of questions people have. Na opinião dele, essa geração mais nova que está chegando, eles estão muito sedentos de ter um ambiente, por exemplo, de uma família estruturada que pode oferecer comida, pode oferecer um ambiente para ser recebido. E ele está muito feliz de ter outros abris surgindo para ter essa capacidade de receber essa geração que está chegando. The other challenge is in capacity is there are so many spiritual refugees. Spiritual refugees. Incapacity. Well, the capacity to welcome so many spiritual refugees who've been very badly damaged by their churches. O outro desafio muito grande que tem é a capacidade de receber refugiados espirituais que foram muito machucados nos ambientes de igreja. And often you're having to deal with a great deal of anger towards the church, towards God. Muitas vezes você tem que lidar com muita, muita ira e raiva em relação à igreja, em relação a Deus. So the challenge of holding the anger, listening to it, allowing it in time to dissipate, so the real questions can come out. Então é um desafio você ter essa capacidade de receber toda essa fúria que vem, essa ira que vem, essas questões, e abrir um espaço para essas pessoas virem com as questões reais, né? Para essa ira ser dissipada, apacentada. Maybe that's another challenge, is to hear the real questions. Usually I find that there are questions behind questions, which are the most important to listen to. And if we only respond to the front question, we're not getting to the real question that's behind. That's a challenge, is to listen. That's the Holy Spirit. That's part of the prophetic work of listening very carefully until you find the right question, the real question. E acho que um grande desafio, né, nesse tipo de trabalho que o Labri faz é tentar descobrir as questões reais que existem atrás das questões. Porque ele geralmente descobre, né, no trabalho dele que as pessoas querem perguntar mesmo. Você não pode ver de uma primeira abordagem. Você toma tempo e, ele, na opinião dele, esse é um trabalho que o próprio Espírito Santo tem que conduzir. Você descobrir qual que é a questão verdadeira que realmente vai trazer cura para aquela pessoa. Isso que ele falou antes, no meu primeiro termo, tinha um menino de Washington, ele tinha as perguntas mais interessantes sobre cristianismo, ele sempre tinha uma pergunta, e eu fui descobrir que ele não era cristão no nosso último dia em Labri. Ele não era cristão porque o pai dele era pastor e o pai dele fazia muita confusão, então ele não estava interessado. Assistiram about a guy from Washington that came to Labri, and he would make the most interesting questions about Christianity, and seeming that he was one a Christian. Yeah. And in the last day, she knew that the guy was not a Christian, yeah. And his pastor, really, his father was a pastor, that brought some disappointment for the church. Yeah. I think today a challenge is learning how to express the faith in non-religious terms. Ele crê que hoje um grande desafio nosso é expressar essa fé em termos não religiosos. Because many are so damaged by the rhetoric of the abstractions of the church that they can't hear anything which has religious terminology. So you have to express the faith in very different language. Porque muitos de nós, a gente está tão machucado por essas abstrações na igreja que as pessoas não conseguem mais ouvir essa mensagem nesses termos. O desafio é a gente conseguir comunicar a mensagem cristã e o cristianismo com termos não religiosos. Traduzidos. Marcos. Assim, eu vou tentar. Eu acho essa questão muito importante, Mudor. Talvez ajude até a gente responder um pouco a do Adriano, que é uma questão bem prática. Assim, qual é a influência dessa redenção? O alcance dela e se a igreja é o agente dessa redenção. He's trying to bring it briefly. What even Adriano tried to ask, he thinks that it will help is qual a influência dessa redenção e o alcance dela. Which is the influence of this redemption of Christ and the scope of this redemption? E se a igreja é o agente dessa redenção? And if the church is the agency of this redemption? Yeah. So what's the question? Yeah, it's this. State it as a question for me. Which is the influence of this redemption of Christ? Yeah. And in which who is the agency of this redemption? Is it the church? Absolutely. Yeah, I think it is. And I think maybe, I don't know if this is behind this, but there is two columns here. Ele crê que é a igreja, sim. Existe duas colunas aqui. But one reality. Mas uma realidade. And the redemption is to restore creation. E a redenção então é para restaurar a criação. But not just to bring it back to the original. Mas não somente para trazê-la de volta para o original. The Bible always talks about a renewed creation. A Bíblia sempre fala sobre uma criação renovada. So, what redemption is going to accomplish is not just a replica of what we have in Genesis 1, 2, and 3. Então, o que a redenção vai conquistar não é somente a réplica daquilo que está em Gênesis 1 e 2. There are some significant continuities, but also significant discontinuities. Então, há continuidades significativas, mas também descontinuidades significativas. And with respect to the human race, there is a new race in Christ established. E em respeito à raça humana, há uma nova raça humana que está estabelecida em Cristo. You can call it the third race of man. Você pode chamar isso a terceira raça humana. You have in Adam, which is perfected creation. Você tem em Adão a criação profética. The fallen race in Adam. The perfect. A criação perfeita. Yeah, so create, tem perfected creation. Perfect. Adam, then the fall. Criação aperfeiçoada. Você tem então a queda. The second age of man. The third age is in Christ. And it's a new, it's the third race. Então em Cristo você tem uma terceira era, uma terceira raça em Cristo. And that third race, the redemption to that race comes through the church. It's the body of Christ. E a redenção dessa terceira raça, ela vem por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. And through that body, the renewal of the whole of creation again. E por meio desse corpo, a redenção da criação novamente. But it is a renewed creation. There is also a discontinuity about the whole of creation. It's not just put back to its original. That's my point. Então existe uma criação renovada, tem uma descontinuidade. O que Deus está fazendo é somente retomar a primeira criação. And that's one of my problems with universalism, is that I think it always has to go back to the original model again. Esse é o problema que ele tem com o universalismo. O universalismo sempre enfatiza que vai ter que voltar tudo ao início, como foi no início. Rather than saying redemption is something which brings creation into a new phase, a new era. Em lugar de trazer a noção de que a redenção ela está trazendo à humanidade uma nova fase, uma nova era. Does this get to your question? É sim, mas tem um detalhe, cara, que não encaixa ainda. Pode falar isso pra ele. Pode. There is one detail that doesn't fit in his mind still. A redenção, ela alcança tudo. The redemption reaches everything. E a igreja é o agente dessa redenção. And the church is the agency of this redemption. A igreja vai conseguir. Will the church get through it to bring this redemption to all things? Eu acho que a pergunta dele tem a ver com o que deve ser feito para não ficar com essa dicotomia. Eu acho que ele tem na mente essa igreja. Porque a própria igreja. Não, acho que tem assim. Eu perguntei isso mesmo. O que ele perguntou é o que ele perguntou mesmo. O que ele perguntou é. Tá claro. Eu acho que eu não consigo ser mais claro que ele. Não, é isso mesmo. If the redemption is in the hands of the church is the agency, if the agency of this redemption is in the hands of the church, will the church carry it through? It's what you mean by is the agency in the hands of the church. The agency is in the hands of Christ. There's nothing about human agency in terms of the carrying through. It's Christ's work, which will renew the whole again. And you can't separate Christ from his church, from his body. So Christ is the head of the body, yes, will come through and redeem the whole. That's the whole. Quando ele fala que a redenção está nas mãos da igreja, está nas mãos de Cristo, Senhor da igreja. Então não é a agência humana, os humanos vão fazer isso, mas é Cristo, por meio da igreja, vai trazer isso. só que tá ficando legal, porque a gente está mudando os pontos. I'd like to talk to you guys afterwards because there's something I'm not understanding. And I think it's important for me to understand. Just there's something under here I can't quite understand. Ele quer conversar com vocês depois, porque tem alguma pergunta que ele ainda não tá compreendendo. I want to tem parte do tradutor também. Ele quer conversar depois justamente para ficar mais claro. Mas tem coisa também que a gente não está compreendendo. Não, porque o segredo de uma pergunta é formular ela de uma forma mais bem clara. Marcos, we just want to finish. Mas assim, eu fui claro em português para vocês, né? Não, é só assim, a minha dificuldade é o que você entende como igreja. Pois é, aí porque tá. Assim, se você disser assim, se você disser para mim, ah, mas a igreja vai dar conta, então o que recorre à minha mente, não vai dar conta, porque a igreja também precisa ser redimida do jeito que ela está. Entendeu? Igreja, instituição. Se você está falando de instituição, aí eu posso te responder. Eu acho que não dá. Agora você está dizendo o corpo de Cristo, o Senhor e Jesus, aí eu posso te responder. Então, a igreja com I maiúsculo, que a gente brinca. A igreja, eu, você, eu aqui, você aqui. E volta para a gente, né? Quem sabe disso aí? Bem, aqui todo mundo está sabendo. Mas a redenção final é escatológica, mas já é. Eu acho não, porque gente, deixa. Então, vamos só pegar mais um pergunta do Marquinhos, depois eu não, é porque o Andrew, ele na segunda resposta, ele foi mais claro no sentido de que o agente dessa redenção é o Senhor Jesus. Só ele pode fazer isso. E depois disso a gente pode conversar a respeito de se o processo dessa redenção ela está na instituição ou não. And after that, he wants to talk about if this process of redemption, of God redeeming kids, is in the church. If the church can carry this process. But it pode ser depois, né? Depois a gente senta com ele. We need to stop soon. These people are working all week. Vamos só pegar a questão da gente. Gente, lembrando, viu? Ele tá por aí. Então, pega ele depois no canto e faz as perguntas. Tem que pegar dois. Você e ele, ou você e ele. Pode falar, gente. Só uma introdução aqui. A igreja brasileira, ela tem uma cultura bem, assim, herdada de... Mas ela acabou que criou uma identidade muito distante, às vezes, de uma tradição, vamos dizer, judaica, messiânica, né, que vem da igreja primitiva. E a igreja, ela tem vários elementos que se tornou uma cultura do evangeliquez, do evangélico aqui no Brasil. Então, essa mudança de paradigma vai levar a igreja a um outro posicionamento. Então a pergunta é a seguinte: a partir da redenção manifesta por uma mente cativa a Cristo, dentro da palestra, como redefinir a cultura cristã sem causar impacto negativo? Essa ruptura, ela ser, né? E como mentorear os novos redimidos a partir dos novos conceitos? Isso é discipular, né? Porque aí a gente tem aquele lado, as pessoas a entrarem no corpo, mas como o convite à igreja sair desse processo interno dela ali, né? E partir ali para um relacionamento, ela vai se relacionar com pessoas não cristãs, entre aspas, espírita, católico, o que for. E aí essas pessoas vão gostar de estar no nosso meio. E aí então, o que nós vamos fazer com a batata quente? Né? Então assim, nós vamos criar um... Né? Tipo assim, vai, entendeu? Assim, como trabalhar esses dois lados? A igreja que precisa ser restaurada. Reevangelizada. Né? Reevangelizada nos seus conceitos e valores. Sim. Que é muito superficial. E como também pegar essa turma que chegou e entender que aqui também é corpo. Porque senão vai querer casar, não, vamos partir daqui, né, e vamos jogar tudo fora. Então, se acontecer isso, de jogar fora... Já sabe, André, segunda pergunta, então, é, se a partir desse conceito de receber o estranho, receber as pessoas, o povo começar a misturar, como que a igreja vai lidar com isso? É isso que você tá... Não é misturar, veja bem, como a igreja, o povo vai querer, então, congregar, tá junto, vai receber ensino. que é diferente do que está nesse ensino mais superficial. Então, como trabalhar as duas coisas? Entende? Uma restauração com a igreja e, ao mesmo tempo, olhar para os novos e, a partir desse novo modelo, bola para frente. It's quite a practical question here in Brazil, because the Brazilian mentality in the church has developed this strong mentality of division. Yeah. So the first question for him is how to bring this new paradigm without bringing a too deep crisis for the church. And the second is how to do both, because both things can need to happen. The people who have learned the old way, the Brazilian way, they need to be renewed in their minds, and the new people who are coming need to be discipled in a new way. Absolutely. So how to fit those two things without bringing an internal crisis to the church? Yep. I mean, in some ways, I'm not so familiar with the Brazilian church, so I'd rather hear Guilherme and my colleague Guilherme, my colleague Rodolfo, talk about this. But I have ideas, but I like you to address it because you're familiar with the church. Because I think your point that it can be a crisis is absolutely right. Por ele não conhecer muita igreja brasileira, ele está botando a batata quente para ver o que deve ser. Porque ele acha que realmente pode ter uma crise mesmo. Can I just say one thing and then I'll let these guys do? Ele quer falar uma coisa. I come out, my Christianity was this divided life model. O cristianismo que ele viveu foi esse dividido. Very strongly. Muito fortemente. When I read Francis Schaeffer, it was a crisis, but a beautiful crisis. Quando ele leu a primeira vez o Schaeffer, foi uma crise, mas foi uma crise muito bonita. This was my second conversion. Isso foi a, como se fosse a segunda conversão dele. Because I sensed inside that the Christ of my faith was a very small Christ. Porque ele sentiu dentro dele que o Cristo da fé dele era um Cristo muito pequeno. And when I realized his full lordship, it was a crisis, but it was beautiful. Suddenly, this was a Jesus who I really, really wanted to worship and serve in every area. So, yes, a crisis, but I would say a very positive crisis that immeasurably enriched my life in every single part and made me, by his grace, a more healthy person. So the crisis was a very positive one. That's all I'd say from my own experience. But I know people for whom a lecture like this would leave them on the floor almost not knowing what to do next. Just a huge crisis. But what would you do then? Eu estou falando que ele teve uma crise muito forte, mas foi uma crise que ele percebeu que foi algo bem maior na vida dele. Porque a fé cristã tem um sentido bem mais ampliado. E ele crê que tem muita gente, quando ouvir essa palavra, parece que você vai desarticular a compreensão que ela tem na fé cristã. Isso realmente traz uma crise. Mas ele crê que a vida dele hoje é muito mais enriquecida por aquela crise que ele teve. Então ele acha que vale a pena passar pela crise. E aí ele perguntou o que eu acho. Quanto tempo uma pessoa atingir uma certa maturidade para estar amparando e cuidando de uma pessoa, já que... Quer dizer, outra questão. Deixa a gente só tentar. Eu tentar aqui dar uma... Cristiano, eu creio que essa mudança tem que passar muito. Essa é a minha opinião, tá? Eu conversei com pessoas aqui antes que tivemos a mesma experiência. Uma mentalidade desse tipo. Nós tivemos um confronto com a igreja, porque a gente tentou fazer algo integral. E o que a gente bateu não foi numa pessoa má. Você entendeu? Não é que o líder da igreja era mau e queria fazer o mal. É porque a mentalidade é essa mesmo. Então você vê que para ele está fazendo certo. Então a questão é eu creio que não é muito... Eu acho que o desafio não vai ser muito o confronto pessoal de quem pensa assim, mas vai ser um ensino a partir de agora. Sabe, como que esses líderes são preparados? Porque a geração que está aí... Por exemplo, você vai abrir um trabalho social na igreja hoje. Gente, a mentalidade é essa. Se não trouxer a gente para a igreja, gente converter, não vale a pena. O povo não quer saber se o pobre está sendo beneficiado, se a família do fulano de tal, que não é cristã, está sendo enriquecido. Você quer saber se aceitou Cristo ou não. Se não aceitou... Mas você vê que não é maldade das pessoas. Então eu acho assim, é um ensino mesmo. É um modelo que foi passado, de geração, que está viciado. Então eu acho que talvez o modo não seja crise. Seja as pessoas que estão pegando essa visão começar a ter a ousadia de entrar nos lugares onde os líderes são ensinados. Né? Eu acho que a próxima, e isso é um trabalho para que a próxima geração vai poder, talvez, sem crise. Essa é a minha opinião. Eu queria entender uma coisa em relação ao abrir. Porque parece que é o que é trabalhado lá dentro, é isso, né? Mas aí ele tem uma continuidade, eles criam um vínculo às pessoas que vão até lá. Como é que é esse trabalho? Tá, eu vou deixar essa pergunta. Gente, nosso tempo já está acabando. Tá. O Ciro também fez uma pergunta ali. Tá bom. O Guilherme quer falar, Guilherme, sobre... Não, eu ia comentar, eu tive a impressão de que a questão é bem prática mesmo de igreja. Você vai lidar com... Você tem que, como ele colocou, né, o Igor, você tem que reevangelizar o pessoal, né? Reivindicar quem está lá e trabalhar com o que chega. O problema quando você vai tentar mudar alguma coisa de local é que quem está chegando acaba assimilando o jeito, o hábito, né? O jeito de viver, de organizar a mente, as coisas, quem já está ali. Então, é complicado realmente fazer as coisas ao mesmo tempo. Realmente complicado, mas de fato, isso é o tipo de coisa que não dá para ensinar conceitualmente. É por isso que o Sheik não ficou só escrevendo. Isso é um parecido. Tem que ter espaço para as pessoas terem uma sensação aberta, porque elas vivem uma realidade. Elas ficam, sei lá, 4 semanas, 8 semanas, vivendo um ritmo de vida. Que imprime certos valores e independente dessa imprisão. Então a pessoa recebe um conceito, mas experimenta algo diferente. E isso entra. Porque a pessoa tem que morar ali. Aí quando ela volta para a igreja, ela não tem como mais, ela simplesmente entrar no esquema. Então o desafio da igreja é como a igreja pode desenvolver. Isso é central, em que o cristianismo integral seja experimentado lá, seja acessível tanto para eles que já estão lá como para a gente for the people, se for você the people tentar who are fazer to isso the church, em termos só de apresentar ideias, não vai dar resultado. If you try to do that, in terms of only presenting ideas in the church, it won't work. É uma coisa ampla, tem a ver com a forma como o tempo é organizado, como a gente usa o tempo, como a gente estabelece o relacionamento. Onde que a oração é encaixada? The way you deal with your money, how you organize your time. It's a liturgy of life. É a ordem das coisas. É engraçado, lá em Gênesis a gente tem 6 dias, né? E um sétimo dia. Quer dizer, o que é apresentado na criação do homem é até um ritmo de vida. Eu acho Genesis, que o maior desafio é além as de você encontrar so what is presented to men as well are written. É como criar uma vivência comunitária na igreja. So the challenge for the church para dar uma experiência que abre a imaginação. Is how isso é uma coisa que eu também to present an environment for people to have this mentality. A gente sabe como que faz isso. A teoria. Mas eu já discuti isso muito com o André da Inglaterra. So he in agree, we know how to do that. But how can we do that in the church? O caminho que a gente vê é de fato, assim como as comunidades monásticas mudavam a igreja, na antiguidade, depois de todas as coisas, a reforma abandonou isso porque era necessário. Mas eu acho que hoje em dia a igreja precisa desse tipo de suporte, uma instituição do tipo Labria ou alguma coisa assim. Realmente, porque numa grande cidade é complicado. Mas eu não acho que isso... Eu tenho uma justificativa teológica que não vai dar para dar agora. Eu acho que nós temos as redes bíblicas que isso não é porque a igreja está falhando. A environment for them to center the people. Pode ter essa dimensão. A igreja pode ter essa dimensão. E você ter esse tipo de vivência comunitária para abrir a imaginação. Eu vivo em church que é nova, this kind of community and lifestyle. Porque muita gente vai dizer assim, já que ele está falhando, precisa disso. Eu acho realmente que é parte do plano de Deus que tem isso. Para assim, ajudar a igreja também. Mas isso é parte do God's plan to have some. O Ander tem alguma ideia a respeito disso? Você pode perguntar para ele. Mas ele enfrentou a mesma mensagem, a mesma realidade do dualismo. E ali a igreja era igrejas históricas, com nomes fortes, Wesley, Finney. Então, assim, de repente o Brasil não tem muito disso. Né? O negócio está meio pro corpo, meio futebol, carnaval, tal, samba, beleza. Tem muita gente. Pensam demais, mas também tem muita confusão. Agora, como que o Labri se estabeleceu e ficou no nível da influência que ele alcançou, sem ser algo sistematizado, algo mais livre? Mas, de certa forma, você falou que não é falha, né? Não está ocorrendo falha, você fala. Não, estou dizendo que não é falha. Estou dizendo que o fato de a gente precisar de uma ou de outras formas de organização cristã, isso não é um problema. Aí, assim, quando você fala assim, que não é falha, que igual ele falou que não faz por mal, mas quando ele falou da questão da privatização... Eu acho que aí é engano, na verdade. É, porque né? É entra na questão da falha, né? Não é. Eu acho assim, se você apresenta um novo paradigma que as pessoas veem que é mais bíblico, isso é reforma, né? A reforma fez assim, só, gente, vamos voltar para a escritura e ver como era. Isso. Não é desse jeito, então arrependa. E arrependimento é também mudança de mentalidade, né? Metanoia, mudar a concepção de realidade. Então, eu acho que, apesar de não ser por mal, mas eu acho que há um peso de quando essa mensagem chega de integralidade, as pessoas falam, opa, eu não tô mal. Porque tem uma frase do Caio Fábio que eu amo, né, que ele falava assim, que uma prostituta, né, acho que é a forma melhor, que o rapaz foi evangelizar a prostituta, a prostituta virou para ele e falou assim, olha, as pessoas que vêm aqui amam o meu corpo, e você ama só minha alma, quem que me ama? Essa é uma forma simples de falar isso, né, como que a igreja... Quebrou as pernas. Can I make one more point to your question, and then we should close. Ele quer fazer uma mais uma linha da sua questão e depois ele acha que a gente deve fechar. This is my experience from England, which I suspect will be true for Brazil too. É a experiência que ele teve na Inglaterra que ele suspeita que vai ser verdade aqui para o Brasil também. When I go to a church and I teach this type of material, quando ele vai numa igreja e ensina esse tipo de conteúdo, those who are most resistant to it are the church leaders. As pessoas que são mais resistentes a isso são os líderes das igrejas. Isso já acontece. And it's because they have a certain reason. Because if they make the priority this side, commitment to the church, it's their empire which is preserved. So it's most threatening for church leaders to open this whole thing up. Falar que para os líderes da igreja é interessante manter a prioridade aqui, porque eles têm o compromisso da igreja, como se o império deles pessoal fosse expandido através desse modelo. And I say this respectfully, because we have to be careful not to always hammer the church leaders. E ele fala isso de uma forma respeitosa, que a gente tem que tomar cuidado para não ficar batendo sempre nos líderes da igreja. But I have almost reached the point where I don't even bother with church leaders anymore, because almost always they will reject it. Mas ele não se importa mais com o que esses líderes vão pensar, porque todas, a grande parte das vezes, eles vão rejeitar isso mesmo. Because it's in their own self-interest to maintain this model. Porque realmente está no interesse pessoal deles manter esse modelo. Já acontece. Yeah, same here. Gente, então, igual eu falei, o Enzo vai estar por aí e a gente agradece. Oh, thank you. Ele saiu, depois ele responde pra ele lá.